A Deutsche Welle, em colaboração com esta emissora, apresenta Uma valsa, por favor. Hoje, Os Reis da Valsa, primeira parte. Josef Lanner e Johann Strauss, pai. Pois é, amigos, vocês ouviram bem. O que tocamos não foi uma valsa, mas bem outra coisa. Foi a Marcha Radetzky de Johann Strauss, pai. Se vocês estranharam a inclusão de uma marcha num programa sobre os reis da valsa, vão compreendê-lo melhor ao saber que essa marcha é a obra mais conhecida do velho Johann Strauss. Todas aquelas famosas valsas, como o Danube Azul, por exemplo, são de autoria do seu filho, que é a chará do pai, o Johann Strauss Jr. E é por isso que hoje começamos excepcionalmente com a obra mais conhecida do papai Strauss, a dita Marcha Radetzky. Nem por isso, contudo, deve-se pensar que o Strauss Sr. não tenha composto também inúmeras obras no compasso 3x4. De suas 250 composições, 150 foram valsas. Johann Strauss, pai, iniciou sua carreira artística como quase todo músico vienense fazia no início do século XIX, juntando-se a um dos inúmeros conjuntos que tocavam nos bares da capital austríaca. Johann entrou no trio do violinista Josef Lanner, transformando-o, obviamente, num quarteto. Escrevia-se o ano de 1818 e Johann tinha 15 anos de idade. Rapidamente, o quarteto tornou-se conhecido na cidade, começou a crescer e passou a ser muito requisitado. Foi tanta a procura que Lanner chegou a dividir os músicos para tocarem em dois locais diferentes ao mesmo tempo. O líder do segundo grupo era Johann Strauss, que, sentindo os ares da liberdade e a boa situação do mercado, resolveu se separar definitivamente de Lanner, criando a sua própria orquestra. O novo conjunto precisava de matéria-prima, é lógico, e Strauss logo se pôs a compor. A sua primeira obra foi A Valsa dos Pombos, título que deu em homenagem à taberna homônima onde seu conjunto costumava se apresentar. Thank you. A Valsa dos Pombos foi a primeira de Johann Strauss Pai e com ela iniciava sua carreira como músico e compositor. Enquanto isso, a sua orquestra também passou a se tornar bastante conhecida. Quase tanto como a de Josef Lanner e mercado, como já vimos, era o que não faltava. Para se ter uma ideia da procura, basta dizer que só no ano de 1832 foram registrados 772 bailes de carnaval em Viena. Carnavais típicos da época, é claro, com valsas e músicas do gênero. Em certas noites, de acordo com crônicas daquele tempo, os salões de baile da capital austríaca ficavam lotadíssimos. E qual era um dos motivos dessa afluência louca? O vírus da valsa. Uma das composições de Johann Strauss que mais ajudou a divulgar a nova dança em Viena foi a Valsa da Ponte das Correntes, uma homenagem do autor à taberna que ficava perto desta conhecida ponte da cidade. Thank you. Com esta valsa da Ponte das Correntes, datada de 1828, Johann Strauss Pai finalmente ficou tão conhecido como Joseph Lanner. A concorrência amistosa entre os dois e entre suas orquestras propiciou a criação de grandes obras, já que um queria superar o outro com melodias diferentes e composições originais. Lentamente, a nova dança começou a deixar as tabernas e os salões dos subúrbios de Viena para conquistar os espaços mais requintados das classes financeiramente ricas. As apresentações de Joseph Lanner e Johann Strauss com seus respectivos conjuntos arrastavam multidões. Num jornal de Viena, de 1845, lia-se o seguinte a respeito: a atual popularidade de Strauss dificilmente poderá ser superada, uma vez que até americanos, africanos, índios e chineses se requebram com prazer bacanal sob o compasso das valsas dele. Um dos salões vienenses mais famosos da época era o Sperl. Em noites de gala, ficava iluminado por milhares de velas. Com o aumento do público, também começou a entrar mais dinheiro para as orquestras, já que elas eram pagas por meio dos óbolos dos presentes. Ao mesmo tempo, elas foram se aperfeiçoando e se profissionalizando. Para tal, introduziu-se a cobrança de ingressos, e o seu valor dependia tanto do salão, como também da qualidade da orquestra e das obras que apresentava, é claro. Strauss debutou no Sperl em 1829, escrevendo uma valsa homônima para a ocasião. Joseph Lanner, que também costumava se apresentar no famoso salão, não quis deixar por menos e compôs Bem-vindos ao Sperl. Thank you. A composição Bem-vindos aos Perl que ouvimos foi um Ländler de Josef Lanner. Na época de seu surgimento, a valsa e o Ländler já eram duas formas de dança com características tão idênticas que praticamente quase não mais se diferenciavam. A valsa, até então, era uma música austríaca, bem vienense, e de lá começou a se espalhar para outros lugares. Em breve, a febre da nova dança atacou toda a Europa, difundindo também o nome de Johann Strauss Pai e da sua orquestra. Aí ele começou a receber convites de outras cidades e a primeira apresentação do conjunto Strauss, fora de Viena, ocorreu no ano de 1833, na cidade de Pest, Hungria. Seguiram-se apresentações em Berlim, turnês pela Alemanha, Países Baixos e concertos em Paris e Londres. Este último em 1838, por motivo de uma festa muito especial: a coroação da Princesa Vitória como nova rainha do Reino Unido. Johann Strauss compôs uma obra especialmente para a ocasião, na qual incluiu os dois hinos nacionais da Grã-Bretanha, o Rule Britannia e o oficial, o God Save the Queen. O problema dos diferentes tipos de compasso dos hinos, Strauss resolveu de uma maneira muito simples. Incluiu o Rule Britannia na introdução com o compasso quaternário original. Depois, na parte final da obra, a homenagem especial à nova monarca com o arranjo do Deus Salve a Rainha em compasso 3x4. Josef Lanner faleceu em 1843. Ele entrou para a história juntamente com Johann Strauss como um dos pais da valsa vienense. Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o seu enterro, testemunhando o apreço que gozava entre os amantes da música. Com a morte do amigo e concorrente, Johann Strauss pai acabou recebendo o título de o rei da valsa vienense. Uma de suas maiores criações dessa época foi Sons do Reno e do Lorelei, escrito em agosto de 1843. Alguns meses depois do surgimento desta obra, iniciava a era de um novo concorrente de Strauss. Um sucessor que ele mesmo havia gerado e que iria superá-lo na arte de compor. O seu filho, Johann Strauss Jr. Papai Strauss veio a falecer em 1849, com apenas 45 anos de idade. Ele deixava o trono de rei da valsa para o seu filho, a nova estrela que começava a despontar no firmamento musical da época. Da série Uma Valsa, por Favor, ouvimos Os Reis da Valsa, primeira parte, Josef Lanner e Johann Strauss pai.